ジオ。ダニバラのビート。Baby, eu tô ligando pra você. É apenas minuto, escuta o que eu vou te dizer. Pra que não tá legal? Meu coração longe de ti pede todo sinal. É que saudade não dá trégua. Todo mundo sabe que eu amo só você. Então cola na minha, esquece as brigas. Com a sua boca, me ama de verdade. Mas dessa